Então, uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos por estar nesta casa novamente, agradecidos a Deus pela bênção da vida e pela oportunidade de falar do Evangelho, falar dessa mensagem consoladora que nós temos, que foi trazida para nós pelos Espíritos Superiores. Nessa tarde, o tema, o Cântico das Legiões Celestes. Quando eu li a primeira vez a mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada O Cântico das Legiões Celestes, em que ele discorre sobre os fenômenos que ocorreram quando Jesus nasceu, eu fiquei assim admirado, porque essa temática do nascimento de Jesus, ela é muito significativa. É algo que desperta em nós sentimentos assim profundos de vontade de evoluir, de crescer, de se modificar, de se transformar, enfim, de um dia nós podermos nos aproximar desse ser extraordinário, que embora nunca tenha estado longe de nós, nós estamos a uma distância dele muito grande. Imagine para nós a alegria se um dia nós pudermos encontrar Jesus. E certamente nós vamos encontrá-lo, não apenas no sentido figurado, não apenas incorporando seus ensinamentos em nossas vidas, mas nós teremos um encontro pessoal com Jesus. Sabemos que quando nós nos tornarmos espíritos mais elevados, espíritos de uma natureza diferente, nós estaremos aptos a encontrá-lo, nós estaremos aptos a conhecê-lo pessoalmente. Até agora, por enquanto, nós não temos condições ainda, por quê? Nós não teríamos condições de habitar o seu plano, o seu local de vivência. Não temos como ser levados para lá, nem em espírito, porque as diferenças que existem em vibratórias são muito grandes. Para ele chegar até nós, também é algo um pouco difícil, porque ele retornou à sua essência mais sutil. Ele é um espírito hoje que, embora esteja mentalmente ligado ao nosso planeta, mentalmente comandando tudo o que se passa nesse planeta, nós não teríamos condições de perceber-lhe a presença, por exemplo, dada a sua natureza vibratória, o seu plano de existência muito diferente do nosso. Então cabe a nós trabalharmos incessantemente para um dia encontrarmos Jesus e podermos usufruir dessa vivência. As pessoas que viveram nesse tempo e puderam conhecê-lo ficaram tão profundamente marcadas que foi aquele sentimento, aquela vivência que veio perdurando por todos esses séculos aos nossos dias e que fez essa mensagem extraordinária, revolucionária, se manter viva até hoje. O Cântico das Legiões Celestes, como nós vamos ver, ela reflete a manifestação de uma alegria imensa que se deu nos céus. Foi uma alegria extraordinária que se passou entre aqueles espíritos que estavam acompanhando a vinda de Jesus ao planeta. Milhares e milhares de seres que trabalham até hoje pelo progresso da humanidade estavam profundamente felizes. Felizes de poderem ver concretizar uma promessa que se tinha feito há milhares de anos, antes mesmo de nós termos a civilização aqui no planeta. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos diz que Jesus é o Espírito designado por Deus para guiar toda a evolução planetária. Desde a formação geológica do nosso planeta, passando por todos os processos químicos, físicos e biológicos que deram condições à formação da vida no planeta. Mais tarde, o desenvolvimento da espécie humana. Tudo isso foi acompanhado por essa mente tão vigorosa, por esse espírito que tem uma natureza que ainda está muito longe de nós podermos compreender. O Jesus que é transmitido pela história, ensinado pelas religiões, é um pálido esboço do Jesus que a espiritualidade maior nos ensina, da elevação desse Espírito. E o Cântico das Legiões Celestes manifestava ali então a alegria de ver que esse ser tão especial, que não precisava de forma nenhuma tomar um corpo físico e vir como um homem e ensinar diretamente, que ele não precisava disso para a sua realização pessoal. Porém, por um profundo amor, uma dedicação extrema à sua obra, ele vem pessoalmente ensinar aos homens princípios que, quando forem colocados em prática verdadeiramente, transformarão para sempre a humanidade. Porque até hoje nós não conhecemos no mundo uma civilização realmente cristã. Não existe hoje no planeta um país, uma nação que nós podemos dizer realmente ali são os princípios verdadeiramente cristãos. Não são princípios de religiões, de facções, de grupos religiosos, mas princípios realmente cristãos sendo os norteadores daquela vivência. Porque observe, todos os povos possuem armas, possuem exércitos, possuem armamentos, e podemos até considerar que em certos momentos da evolução do espírito encarnado, isso até é necessário dentro de um limite. Mas nenhum povo ainda implantou de maneira definitiva o princípio do não matarás. Ainda estamos tentando justificar por várias situações que ainda nos cabe o direito de tirar a vida do nosso próximo. E Jesus ensinou claramente que quem viver pela espada perecerá. Há muitos que dizem que o Espiritismo, ao falar da lei de ação e reação, está indo contra os princípios do Evangelho. Não. Jesus mesmo, nessa sentença, nesse ensinamento, ele disse isso. Que quem vivesse pela espada, por ela pereceria. Deixando claramente que todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, traz consequências para nós. Traz para nós efeitos sobre a nossa vida. É a lei de ação e reação que nós aprendemos. Mas Jesus, quando ele vem para iniciar a sua missão como um homem encarnado, ele vem acompanhado de inúmeros espíritos que se apresentaram aos pastores que estavam guardando as ovelhas nos campos. Era comum levar o rebanho para a pastagem em lugares longe ali da moradia, e os pastores precisavam ficar à noite vigiando para que lobos ou outros predadores não atacassem o seu rebanho. E nós temos do Evangelho de Mateus sendo relatado um episódio impressionante que os pastores que estavam nos campos puderam presenciar. Nós temos a seguinte situação que ocorreu então e que é relatado, desculpa, eu falei do Evangelho de Mateus, mas a nossa passagem é do Evangelho de Lucas, quando ele registrou o seguinte: então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Vamos ver nesse vídeo que nós vamos assistir agora como pode ter sido isso. Depois eu comento mais sobre ele. Todas aquelas pessoas de lugares distantes, imaginem as histórias que estavam contando. Ah, as histórias são todas iguais. As verdadeiras são entediantes. E as interessantes são todas mentiras. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. Oh, é melhor se acostumar com isto, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em Belém. Agora, vamos ver. Não demais. Eu vos trago novas de grande alegria. Uma mensagem para todos os povos, pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será o sinal. Encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Oh, temos que ir à cidade imediatamente. Mas e quanto ao rebanho? Ele vai ficar seguro. Esta noite nasceu o Salvador do mundo. Como eu já disse, né, da alegria que aqueles espíritos que acompanhavam Jesus na sua encarnação manifestaram, desse contentamento de ver se concretizar essa obra, essa vinda desse ser tão especial. E os pastores provavelmente puderam presenciar esse fenômeno, porque dentre eles deviam existir médiuns que forneceram os elementos para que esses espíritos pudessem se tornar visíveis para eles. Talvez exista ali uma coisa que não ficou registrada em nenhum evangelho, uma necessidade que o casal que estava ali num estábulo tivesse de receber algum auxílio, algum amparo, mas isso nos escapa. O que é mais significativo dessa passagem é a gente entender o que os anjos, o que esses espíritos de alta evolução espiritual queriam dizer com essa sentença: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Esse cântico era como que uma síntese do que representaria a vinda daquele Messias. Provavelmente um preparo para que as pessoas começassem a compreender que o grande esperado do povo hebreu, ele não seria um líder guerreiro, não seria um líder que colocaria Israel acima de outros povos. Porque eles tinham uma expectativa da vinda do Messias. Era prometido que esse Messias traria para eles glória, poder. Eles poderiam, enfim, sair da condição de um povo subjugado para se tornarem pessoas de liderança, de poder no mundo. E talvez esse cântico das legiões celestes já fosse o prenúncio do que essa missão representaria para a humanidade. Para que a gente possa compreendê-la bem, nós vamos procurar ver qual era o panorama do tempo de Jesus. Entender um pouco como era o povo judeu, como era Jerusalém e como era o povo romano em Roma e nas províncias todas. Nós vamos ver nessas abordagens agora alguns dos aspectos da cultura, da política desses povos, de como eles se relacionavam entre si. Nós vamos ter em Jerusalém, no tempo de Jesus, a opressão contra a mulher. Não foi só lá. Em qualquer sociedade, em qualquer tempo e até nos nossos dias, a mulher é tremendamente oprimida. Hoje nós temos um movimento, uma ação muito grande no sentido de acabarmos com essa opressão, de criar leis de favorecimento à igualdade entre homens e mulheres. Mas nesse tempo de Jesus, havia ali o respaldo das leis, havia o respaldo da própria religião para se praticar a opressão contra a mulher. O que ocorria com uma mulher quando ela fosse identificada em adultério? E o adultério, entenda que não é só apenas a mulher que traiu. O adultério tem múltiplos sentidos no Evangelho. Mesmo que ela não traísse a relação conjugal com o seu marido, mas que ela fizesse algo que o desagradasse, algo que fosse ali, que que ele se sentisse profundamente traído, bastasse uma acusação dele de que ela tinha adulterado, e as pessoas já não queriam saber que natureza foi essa de adultério. Eles queriam pôr em prática aquilo que a lei de Moisés permitia, né? Que era o apedrejamento das mulheres acusadas de adultério. Isso não era uma prática só do povo judeu. Até hoje, em certas áreas do mundo, é uma forma de levar as pessoas à morte em apedrejamento. No Irã, por exemplo, é algo que ainda é regulamentado, é permitido por lei isso. Então, nós vamos ver no próprio livro Levítico, um livro do Antigo Testamento, o respaldo da religião para essa prática. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. É curioso que não há registro, até hoje, de homens que fossem apedrejados por adultério, sempre as mulheres. Nós vemos que naquela passagem do Evangelho, quando trazem a mulher supostamente adúltera para ser condenada ali por Jesus, e o Evangelho não diz que o homem que estivesse adulterando com ela também estivesse ali. Foi apenas a mulher trazer. Isso mostrando então a prática comum de sempre oprimir quem? A mulher. Devido à sua condição na sociedade, ela sempre foi então oprimida. Outra característica do tempo de Jesus em Jerusalém era uma prática religiosa que envolvia o sacrifício de animais. E era considerado fundamental na relação do povo judeu com a divindade, a necessidade de sacrifício animal. Vamos encontrar no livro de Êxodo a recomendação que supostamente vinha de Deus. Façam-me um altar de terra e nele sacrifique-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então, na mente do povo judeu daquele tempo, e até hoje há pequenos grupos que ainda conservam a prática de sacrifícios de animais, principalmente de pequenos animais como pombas, como necessária na relação com a divindade. Não foi só o povo judeu que exerceu essa prática, mas outros povos também, até hoje, consideram isso necessário. Nós vamos ver também a questão dos religiosos corrompidos por interesses materiais. Nós temos o Evangelho trazendo a seguinte notícia sobre os fariseus. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Era um grupo que era uma liderança do povo judeu e que muitas vezes não cumpriu o papel apenas de líderes religiosos. Acabavam explorando a fé, a credulidade das pessoas para obter vantagens materiais. Isso sem contar nas manipulações políticas, porque eles tinham um poder muito grande nas decisões que interessavam todo o povo judeu. E vamos ver também em Jerusalém a questão de Deus refletir a imperfeição do homem. Nós vamos ver em algumas situações que Deus, para o povo judeu, era exclusivo deles. Era um Deus que favorecia apenas a eles. E nós percebemos que favoritismo, preferência, é algo tipo nosso. Deus não poderia ter a preferência por um povo. Outro aspecto que eles tinham na época: ele precisava ser agradado com sacrifícios. Como a divindade que cria tudo precisa de coisas materiais oferecidas pelo homem? Ainda que se tente argumentar dizendo que é uma demonstração, é uma prova de devotamento do homem, a gente sabe que isso poderia ser um ato exterior, sem realmente um sentido de adoração, de reverência. Então aqui nós temos uma divindade que reflete muito o quê? O pensamento limitado do homem daquele tempo a respeito do que vem a ser essa divindade. É um homem que ele ainda está com um pensamento de que esse ser, Deus, é algo muito parecido com ele próprio. É uma visão do homem sobre Deus que reflete o quê? Algo muito limitado. O homem não consegue conceber um Deus universal, um Deus transcendente, um Deus que está muito além da matéria. Mas não para por aí. Deus é um ser que apresenta, por exemplo, fúria. O que representa o mito bíblico da destruição do mundo por alagamento, quando Noé é convocado por Deus para produzir uma arca e abrigar sua família? Representa um Deus que está enfurecido com a sua criação e resolve destruir tudo, acabar com tudo. É uma visão que nós vamos identificar que é própria nossa. Quando nós não estamos satisfeitos com algo, o que nós achamos? É melhor acabar com tudo e começar de novo. Não é isso que a gente fala muitas vezes quando a gente está analisando, por exemplo, a humanidade, a sociedade? É comum a gente ouvir as conversas dizendo: não tem jeito mais, é melhor acabar tudo e começar de novo. Então isso reflete essa concepção de que Deus possa ter destruído o mundo em algum tempo, porque sentiu ira, raiva da sua criação, reflete na verdade o que nós sentimos. Mas temos ainda uma outra coisa a considerar. A concepção deles, dos judeus, é que Deus permitiu a origem do mal, que destruiria muitos dos seus filhos. Agora, quando nós vamos pensar num Deus de amor, de bondade, como conceder que ele pudesse ter criado um ser que pudesse se tornar o seu antagonista, o seu adversário? Como conceder que Deus pudesse criar algo que se corrompesse a ponto de atrapalhar a sua própria obra? São pensamentos, são ideias religiosas de uma época em que o homem tem uma apreciação da divindade muito limitada, uma compreensão do que vem a ser Deus muito ainda restrita. Mas isso não foi atributo, então, exclusivo dos judeus, essas imperfeições que citamos como exemplo. Em Roma, nós vamos ver que a opressão contra as mulheres também era algo comum. Nós vamos ver que existia uma situação em que as sacerdotisas, que não se conservassem virgens, eram trancadas para morrerem de fome e abandono. Porque para exercer aquele papel de intermediárias entre as divindades dos romanos e o povo, elas precisavam se conservar virgens. E caso elas resolvessem mudar essa situação, elas eram condenadas à morte. É a mesma intransigência, a mesma intolerância do homem com a mulher. Nós vamos ver que entre os romanos, nós vamos ter a prática dos sacrifícios animais também como necessários para a garantia da ordem. Se não sacrificassem animais às suas divindades, elas poderiam ficar furiosas e ali se voltar contra o povo. Por isso que quando eles passavam por alguma calamidade, era uma prática comum os sacrifícios de animais para tentar reverter aquela fúria das divindades. Nós vemos, mais uma vez, que é um homem concebendo a divindade como algo parecido ao que o próprio homem é. E vamos ver que também os religiosos, no tempo de Jesus em Roma, também eram corrompidos. Isso porque os sacerdotes, eles tinham uma influência muito grande sobre os governantes e geralmente eram designados pelo imperador e pelo senado romano. E eram das famílias mais poderosas que eram escolhidos os sacerdotes. Então havia uma troca de favores, um intercâmbio de interesses muito grandes entre a religião e o Estado, o poder terreno. Isso tudo vai refletir, nós vamos perceber então, uma similaridade muito grande com o povo judeu. O povo judeu tinha práticas que eram diferentes de outros povos, mas a sua conduta ética, a sua prática, era semelhante à de muitos outros povos. Porque o homem, independente do rótulo, independente da sua nação, independente de onde ele vem, as imperfeições são praticamente as mesmas, porque são espíritos da mesma condição evolutiva. Então eles vão refletir também as imperfeições parecidas, semelhantes. E nós vamos ter também os deuses refletindo a imperfeição do homem, a concepção que se tinha das divindades com os seus, suas características, as suas imperfeições, os seus desejos, divindades que tinham ciúme, raiva, inveja, divindades que competiam entre si, reflete mais uma vez a concepção de deuses como sendo homens. Eles apenas tinham poderes a mais. E todos esses povos, então, eles tiveram as suas práticas que nós podemos hoje considerar aí questionáveis, né? Nós não podemos ser muito duros no julgamento com eles, porque na verdade eles estavam dentro do limite que eles atingiram na sua evolução naquele tempo. E temos que levar em conta que espíritos valorosos viveram nesses povos, viveram essa cultura, e muitas vezes, apesar de conceber essas ideias, esses princípios, eles também tinham os seus valores, eles também tinham os seus méritos. Então, quando nós apreciamos isso, nunca é no intuito, nunca é no sentido de dizer que eram seres totalmente perversos, maldosos, nunca pensar dessa forma. E nunca transferir essas interpretações para os descendentes desses povos hoje, para justificar qualquer ato de discriminação ou de considerá-los criaturas aí imperfeitas, criaturas não merecedoras do nosso amor, da nossa compaixão, porque também eles evoluíram, também eles foram modificando as suas concepções, e hoje certos princípios que foram praticados por seus ancestrais também são repudiados por eles. Então, quando nós analisamos essas coisas, nunca podemos permitir que isso embase nenhum tipo de preconceito da nossa parte. E vamos considerar agora como foi a ação de Jesus no seu tempo. E essa comparação, então, que nós passamos a fazer agora, é para evidenciar a natureza fora do comum de Jesus. Muitos cristãos, quando procuram exaltar a pessoa de Jesus, procuram destacar os grandes feitos que ele realizou, de fenômenos que impressionaram as pessoas, como as curas extraordinárias, os fenômenos de efeitos físicos, de produção dos pães, de caminhar sobre as águas, de acalmar a tempestade. Todas essas evidências da sua grandeza espiritual, elas são questionadas por materialistas, por pessoas que não têm concepção religiosa nenhuma. Porém, o que não podemos questionar é a ética, é a conduta de Jesus. Mesmo aqui, os materialistas terão que concordar conosco que a forma como ele lidou com uma série de comportamentos da sua época foi profundamente diferente do seu tempo. Jesus, ele adotou uma forma de lidar com o ser humano, ele mostrou uma forma de relacionamento entre as pessoas que até então ninguém tinha feito isso publicamente, em nenhuma cultura. E até hoje dificilmente as pessoas vivenciam isso na prática, que é a forma de agir com o ser humano pautada pelo amor. Nós podemos dizer que Jesus é o primeiro a realmente colocar como princípio na relação entre as pessoas o princípio do amor, o princípio da fraternidade. Pode ser que existiram outros pensadores, outras pessoas que conceberam isso, mas levar isso a público e colocar como princípios que deveriam ser seguidos, colocar como base de uma religião, apenas ele fez isso. E nós vamos ver nessas passagens como ele lidou com situações semelhantes àquelas que judeus e romanos condenavam ou agiam de uma forma semelhante. Jesus em relação à opressão contra as mulheres. No episódio, quando é apresentada a ele a mulher supostamente adúltera, os homens ali, a liderança do povo judeu, queria, na verdade, verificar qual seria a reação de Jesus para colocá-lo de alguma forma numa situação que ele pudesse ser condenado pelas leis religiosas do povo. E aí chegam para ele e falam assim: mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Interessante que não trouxeram o homem também, né? Por que ele não foi trazido nessa situação? Mas o Evangelho fala então que a mulher foi trazida e Jesus estava calmamente ali escrevendo na areia. E perguntaram para ele: mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério e a lei manda que nós apedrejamos a essas tais, falando já com desprezo pela suposta condição dela de adulta. E Jesus, calmamente, escrevendo na areia, ele disse então: aquele que dentre vós não tiver nenhum pecado, pode atacar a primeira pedra. E eles ficaram ali atônitos, né? Porque eles esperavam que Jesus dissesse: não vamos apedrejá-la. Ela merece compaixão, ela merece perdão. Mas Jesus sabia das artimanhas, das articulações que eles faziam entre si, porque ele, como espírito puro, encarnado, ele tinha a sua percepção mediúnica altamente aguçada. Ele podia tanto se deslocar espiritualmente do seu corpo para estar onde ele quisesse, como ele podia ouvir inúmeros espíritos auxiliares da sua missão que traziam as notícias para ele de tudo o que se passava. E ele então diz a esses homens isso: quem está livre de pecados, atire a primeira pedra. É algo muito interessante que ele poderia ter sido o primeiro, porque ele não tinha pecados, ele não tinha nada que maculasse a sua vida espiritual. Ele poderia ter arremessado a primeira pedra, porque ele sim era puro, mas ele não o fez. E os homens, envergonhados, se afastaram um a um, porque cada um teve a sua consciência ali chamando a atenção para os seus próprios erros. Diz o Espírito Joana de Ângeles que o que Jesus escrevia na areia eram os pecados, os erros que o ser humano comete. E eles, observando aquilo que Jesus escrevia na areia, puderam entender que Jesus estava falando diretamente para cada um deles dos seus erros, das suas imperfeições. E quando os dois se encontram finalmente sozinhos, o que que ele vai falar para ela? É alguma condenação? Não. Ele diz: filha, aonde estão os que te acusam? E aí ele vai dizer então: nem eu te acuso. E ela então vai embora e lhe diz: vá e não peques mais. Jesus tem para com essa mulher a atitude de aceitação, de compreensão da sua realidade, do seu contexto. Ele não a acusava porque certamente ele sabia todos os dramas, todos os problemas que ela deve ter enfrentado na vida, e se era adúltera ou não, foram por circunstâncias que não representavam ali um ser maléfico, perverso. Era a fraqueza humana, era a fragilidade, e aquilo inspiraria mais compaixão do que qualquer sentimento de censura, de condenação. Num outro episódio, nós vamos ver que Jesus vai totalmente contrário à tendência do seu tempo em relação aos sacrifícios animais. Quando ele fala sobre a questão do sacrifício dos animais, ele coloca algo que, para você poder oferecer um sacrifício no templo, você não poderia ter nada contra o seu irmão, nenhum sentimento de rancor, de desentendimento, nada. O seu coração tinha que estar puro em relação ao próximo. Então ele diz para o povo: deixa o teu sacrifício no templo, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Alguns nos nossos tempos poderiam dizer assim: por que que Jesus não proibiu imediatamente ao povo a prática do sacrifício, já que ela não é necessária à relação de Deus com o homem? Jesus não poderia mudar todo o pensamento, toda a compreensão religiosa do povo de uma hora para outra. Ele vai, ao colocar dessa forma, mostrar que primeiro é necessário a gente purificar o coração para depois pensar em sacrifício. E nesse processo em que eu procuro me pacificar, me harmonizar, eu vou mudando dentro de mim as minhas disposições. E esse é um passo para você deixar de achar necessário o sacrifício material para Deus. Jesus, ao colocar daquela forma, estava mostrando para os homens que o que é mais agradável a Deus é o sacrifício dos nossos sentimentos inferiores. E é nessa transformação desses sentimentos inferiores é que nós vamos nos libertando de todas as práticas materiais da religião. É ali que nós vamos nos libertando daquilo que é tudo criação humana e vamos penetrando naquilo que é o mais importante da religiosidade, que é o nosso sentimento, que é a nossa emoção, que é o nosso pensamento, e não nada exterior. Jesus, em outra ocasião, ele vai também ser diferente do seu tempo quando ele lida com os religiosos corrompidos. Mais uma vez, os fariseus, desejando colocá-lo numa situação complicada, agora colocando as autoridades de Roma contra ele, vão perguntar para ele assim: mestre, é-nos permitido pagar os impostos? E Jesus pede para ver a moeda e fala: de quem é a cara que tem aí nessa moeda, da face? E eles dizem: de César. E ele fala: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É mais uma vez ele dizendo: não misturem os interesses terrenos com os interesses divinos. Não transformem questões políticas, questões sociais, em questões religiosas. Separem os seus interesses imediatos. O povo judeu, eles não gostavam de pagar impostos, e até hoje as pessoas dizem que eles não gostam, e estou para conhecer pessoa que gosta de pagar imposto na maioria dos países. Talvez os habitantes da Suécia gostem de pagar os impostos, porque lá tudo é revertido, na verdade, para eles. Mas no tempo dos judeus, era uma relação ali muito cruel, porque os impostos pagos não eram para melhorias sociais, era para manter o poderio militar de Roma, que subjugava o povo judeu e que ia subjugar outros povos nas suas conquistas. Então a causa que eles tinham contra os impostos era até legítima. O que não era legítimo é aquela tentativa de colocar Jesus numa situação comprometedora com o Império Romano. Mas de qualquer forma, ele mostra que a religião jamais pode ser usada para fins de interesses materiais e imediatistas. Então ele está sendo contrário à prática que sacerdotes, fariseus e todos ligados à religião tinham, de usar a religião como meio de vantagens materiais. Ele vai ser profundamente diferente também quando ele vai tratar da relação do homem e Deus, e ele vai trazer uma ideia melhor sobre Deus. Nós vimos que as concepções de judeus e de romanos, e se formos buscar outros povos, também eles eram assim, que Deus reflete a imperfeição do homem. Jesus coloca essa situação de uma forma completamente nova. Quando ele nos diz sobre a perfeição, ele nos diz isso: olha, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele vem nos dizer que nós não podemos moldar Deus aos nossos ideais, aos nossos valores, aos nossos princípios, mas temos que, na verdade, buscar alcançar um nível maior de evolução, um nível maior de entendimento, ou seja, nós temos que nos aproximar de Deus e não rebaixar a sua concepção sobre Ele, a nossa concepção sobre Ele. Então Jesus, ele foi muito diferente no seu tempo de tudo que existia. É aqui que nós encontramos a grandeza do Espírito, porque produzir fenômenos, produzir fatos extraordinários, não é algo muito difícil. Nós temos na literatura dos fenômenos espíritas inúmeros médiuns que produziram fenômenos impressionantes também, mas nem por isso eles eram seres tão diferentes da maioria das pessoas, porque eles refletem um padrão, uma conduta, uma ética que é a do seu tempo. Jesus, ele é diferente da humanidade porque ele vem trazer valores, princípios totalmente novos, coisas que até então ninguém tinha ouvido, ninguém tinha entendido, e que até hoje nós estamos tentando colocar em prática, tentando vivenciar esses valores. Daí a sua grandeza, então. E a vinda de Jesus, então, ela é um projeto dos primórdios da formação planetária. Nós temos aqui que houve uma grande movimentação na espiritualidade para a sua encarnação. E aquilo que o Cântico das Legiões Celestes representa é aquilo que nós vamos ver agora na abordagem do Espírito Emmanuel, sendo que o louvor celeste sintetiza em três enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Então, aqueles espíritos superiores que acompanhavam Jesus no seu nascimento vinham trazer já o prenúncio de quem seria Jesus. Ele vai nos dizendo isso: olha, que o glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Deus deve ser o nosso objetivo principal de vida. Ele deve ser aquilo que nos permeia os pensamentos, aquilo que está em nós permanentemente. Essa busca que nós fazemos na evolução espiritual deve ser a de um dia estarmos em comunhão plena com Deus. O paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Foi o que Jesus ensinou a todos os instantes. No episódio da sua prisão, ele poderia ter dito para os discípulos, né, me protejam, ou ele poderia ter usado seus poderes extraordinários para não ser preso, mas quando Pedro fere o soldado romano, o que ele faz? Ele adverte Pedro de que guardasse a espada, porque se ele vivesse pela espada ele pereceria. E Pedro, todos sabem como ele desencarnou. Apesar de todo o seu mérito, de todo o seu trabalho, ele é um espírito que vai desencarnar ali, crucificado de ponta cabeça. E o crucificar de ponta cabeça que ele pede foi para que ele não se assemelhasse a Jesus, sendo crucificado em pé, como Jesus foi. Ele não queria jamais estar na mesma posição de Jesus. Jesus conhecia a natureza desse espírito, sabia das suas provas, das suas lutas, né? E daí Jesus ter anunciado a ele que ele viveria pela espada, se ele vivesse pela espada, por ela ele pereceria. Ele, em todos os momentos, ele ensinou o viver pacífico, o viver sem violência, sem agressão. Mais adiante nós vamos ver que o boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações e serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Nem mesmo ele, em situações que ele poderia ter se destacado dos demais, ele agiu de forma diferente. Ele compartilhou a convivência com as pessoas, sempre de uma forma fraterna. Nesse episódio que a imagem nos traz, é quando os discípulos estão todos preocupados em saber quem seria o maior dentre eles no reino dos céus, e Jesus, ele vendo que ninguém tinha entendido a sua mensagem, ele diz, olha, o maior no reino dos céus é o servidor de todos, é aquele que está à disposição para ajudar a todos. E mandou que se colocasse a bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele queria, nesse gesto profundamente simbólico, mostrar que se ele, o Mestre, o Messias, aquele que era tão esperado do povo, aquele que tinha feito demonstrações tão grandes, se ele podia se ajoelhar aos pés de um discípulo e lavar os seus pés, entre eles, qual não deveria ser o espírito de cooperação? Entre eles, qual não deveria ser o espírito igualitário de compreender que eles são, na verdade, todos iguais? Jesus demonstrou isso o tempo todo, que nós devemos viver fraternalmente, enxergando em cada pessoa um igual a nós, com imperfeições, mas também com as suas conquistas, com os seus valores. Jesus trazia uma forma de ensinar e de sensibilizar muito diferente, sem o uso da força, sem a imposição, apenas pelo esclarecimento e pelo convencimento ao tocar o coração das pessoas. E Jesus deve representar para nós o quê? A lembrança do nosso trabalho que nós temos para com o progresso da humanidade. É interessante que quando ele vai abordar a questão de quem é o meu irmão, quem é o meu próximo, ele vai criar exatamente uma situação dramática, como aquela da parábola do bom samaritano, mostrando que mesmo povos que já estão ali em conflito, que estão se distanciando culturalmente, pessoas que se discriminam, na hora da necessidade, elas precisam se enxergar como irmãos. Ele, ao usar a figura do samaritano, que era já considerado pelos judeus como hereges, como alguém que havia se afastado da religião judaica, ele usa a imagem de uma pessoa que, sendo diferente, pensando diferente, não pensou duas vezes e socorreu aquele que necessitava, independente de ser do seu mesmo povo, da sua mesma crença. Então Jesus vai trazer para nós essa mensagem de que o que vai nos fortalecer na humanidade é o sentimento fraterno, é essa comunhão que tem que existir entre as pessoas, esse espírito de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de auxílio, sempre que o outro necessitar. E como que nós vamos chegar a esse estágio, né? Como nós vamos atingir essa condição daqueles que vão estar aí seguindo Jesus, tentando colocá-lo como mestre em sua vida? Nós vamos ver nessa prece, chamada Prece Diante da Manjedoura, que foi psicografada pelo Chico, uma mensagem de Emmanuel, que nos dá as indicações de como seguir esse mestre, de como nos tornarmos parte dessa grande obra de transformação do mundo que ele inaugurou já há milhares de anos, desde o primórdio, dos primórdios do planeta, e que ele deu um grande impulso com a sua vinda para o mundo material. Vamos ouvir na própria voz do Chico a mensagem, então, que nos mostra como alcançarmos essa condição aí de autênticos discípulos de Jesus. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos renegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatidade. Só da vida, não nos confies às terras da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos à confiança e à boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as cegas do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do teu beijo de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Se nós quisermos realmente uma mudança no mundo, uma transformação, e termos no mundo uma nova era para a humanidade, é necessário que o homem se modifique, que ele se transforme, que ele incorpore esses princípios, esses valores do verdadeiro cristianismo em suas vidas. Que a gente, enfim, seja cristão, que a gente realmente vivencie esses ensinamentos. Não será por revoluções, por grandes transformações que o mundo vai se modificar. Vai ser pelo comprometimento ético, moral, pela nossa integridade espiritual, que cada um preservar é que vai contribuir para toda essa modificação do planeta. Nós poderemos não ver nesta vida essa modificação, mas nós certamente já estaremos vivendo esse novo mundo dentro de nós mesmos. Para nós, o Natal, embora ele seja uma data convencional, foi instituída por uma série de questões históricas, por interesses políticos, religiosos e mais recentemente econômicos, mas que para nós ele represente essa grande oportunidade de permitir que Jesus possa mais uma vez renascer no nosso mundo. permitir que mais uma vez a sua mensagem nos desperte o melhor que nós temos. Porque foi principalmente isso que ele demonstrou. Acreditar no ser humano, acreditar no seu potencial, daí ele ter escolhido pessoas, simples pessoas ignorantes, para produzir a obra mais revolucionária que nós já tivemos no mundo. A mais profunda transformação que a humanidade pode almejar, que é a modificação dos seus sentimentos, que vai refletir na paz, na harmonia que todos nós desejamos. Isso é a nossa mensagem final, então, que possamos agradecer a Deus a bênção desse conhecimento espiritual e que possamos ter todos um final de ano de paz, de harmonia, de reflexão e, sobretudo, de renovação espiritual. E que 2015 seja um ano de muitas conquistas, principalmente as de natureza espiritual, porque são elas que vão nos trazer a paz, a felicidade que nós almejamos. Muito obrigado a todos.